missão. Alienação, festiva, não é opressão. Colonial, afronta, confronta, atravessa uma ponte, caminho constante. A estrada é real, o futuro também tem de ser negro, tem Brasil de índios, construído por negros pra privilégio de brancos, contamos contos, presente também depende da gente. Liberta, canta, calunga, lungaraie. Ora, ye, ye, ye, tilele. Mamãe grande, banho sem ritmo curto, rítmica, zabumba, pulsa, lua, natura, rua. Big up, diversidade e apro, psicodélica. Diversidade e apro, psicodélica. Diversidade e apro, psicodélica. Délica, poética, América Latina, Latina em bateria do coração, intuição fonética de sentinela, quimera na primavera enfumaçada, transita no trânsito, loop sou urbana, floresta umbanda, faz um som pra já, um som pra, um som pra calma, um som pra já, um som pra, um som pra calma, um som pra já, um som pra, um som pra calma, alma. Bom seria se a serenamente, bom seria se a serenamente, bom seria se a serenamente. Ou seria se a serenamente? Já se para o final da guerra, se meu mundo tá tudo normal. De dor, na cintilante fagulha da emissão da voz de um trovador urbano. Caminho entre estruturas modernas que remete o paradigma que é o reflexo do caos. Entre o bem e o mal, passeio desprovido de tudo. A nostalgia da mãe terra de quem um dia por lá passou. No laço bem dado, caçado, oceano atravessou. Histórias contadas pela boca de um velho senhor. Que é de nago, dende, corpo fechado, patoa protege, eu sei. Tasca maldade, tô vigiado pelo olho que tudo vê. E nos lembra do mal, amém. Coisa ruim, sai de mim também. Ah, vai pegar aí quem tem rabo preso com alguém. Conversa de esquina, sobe meninos e meninas, olha o clima. Sentinela de plantão pronto pra fazer a serventia. Melhor a noite do que o dia, pra sentir a brisa passear. Na lua cheia só traz à tona a nostalgia. Mas nas levadas dos tambores fecham feridas. Cultura de terreiro, espírito dos guerreiros guia. No afrobeat, hip, samba, maculele de maluco. Pode esconder seus pecados que o rei da guerra sabe tudo. Bom seria se a serenamente. Bom seria se a serenamente. Bom seria se a serenamente. Como seria se a serenamente voltasse para o final da guerra, se meu mundo tá tudo normal.